dois amores, mais romântico que nunca. Quando o sol nascer, será e todo o calor que recebi. Quando estiver longe, se perder o sono, vou pensar que ouço uma voz me chamando, gritando por mim. Já amanheceu, eu vou embora, triste porque é hora de partir. Levo teu sorriso na lembrança, emoção maior que eu vivi. Quando este longe, se perder o sono, vou pensar que ouço uma voz me chamando, gritando por mim. Meu coração a dizer que só você me faz feliz. Preciso agora levar a sério o que ele diz. Meu coração a dizer que só você me faz feliz. Preciso agora esquecer tudo e retornar. Quando estiver longe, se perder o sono, vou pensar que ouço uma voz me chamando, gritando por mim. Meu coração a dizer que só você me faz feliz. Preciso agora levar a sério o que ele diz. Meu coração você me faz feliz. Preciso agora esquecer tudo e